É o Denis e o Livinho. Se o tempo que a gente perde brigando, a gente aproveitasse se pegando. Gostosinho, eu e você pelado, vai por mim, aquele amor safado. Se tá rindo é porque quer também. Vem sentar de novo, diz que tá gostoso. Não explana não, hein? O que ninguém sabe, ninguém conta pra ninguém. Vem sentar de novo, diz que tá gostoso. Não explana não, hein? O que ninguém sabe, ninguém conta pra ninguém. Safado, se tá rindo é porque quer também. Vem sentar de novo. meuscds.com. Diz que tá gostoso. Não explana não, hein? O que ninguém sabe, ninguém conta pra ninguém. Vem sentar de novo. Esse bumbum, quero ver, bumbum, quero ver, quero ver descer com esse bumbum, quero ver, bumbum, quero ver, quero ver descer com esse bumbum, quero ver, quero ver descer com esse bumbum, quero ver, bumbum, quero ver, quero ver descer com esse bumbum, quero ver, bumbum, quero ver, quero ver descer com esse bumbum, quero ver, quero ver descer com esse bumbum, quero ver, bumbum, quero ver, quero ver descer com esse Denis e o Livinho. De novo, diz que tá gostoso.